Entre paredes de um lar que é sua alma. Mas hoje a noite é diferente, ela quer sair. Deixa a rotina e deixa o sono ir. Vestido brilhante, salto alto, tudo ok. Ela não quer pensar no amanhã, só no que vai viver. E quando o relógio bate, ela se solta e diz: queria curtição, e é isso que eu vou ter. Na balada da noite, ela dança até o chão. A música embala o coração, não diz não. Com um copo na mão, ela se deixa levar. E no calor do momento, não quer se preocupar. As luzes piscam, a pista é um sonho. Cada passo é leve, cada risada é um truco. A bebida desce fácil, a vida é uma festa. Ela vive intensamente e o tempo não resta. A felicidade é contagiante, não tem como negar. Ela quer mais e mais, não para de dançar. E no meio da balada ela sorri e reflete. Queria curtição e eu tô aqui, e é perfeito. Na balada da noite, ela dança até o chão. A música embala o coração, não diz não. Com um copo na mão, ela se deixa levar. E no calor do momento, não quer se preocupar. Quando o sol nascer e a ressaca bater, ela vai lembrar do brilho e do prazer de viver. Mas por agora ela só quer mais um giro. E o desejo de curtir é o seu maior suspiro. Na balada da noite, ela dança até o chão. A música embala o coração, não diz não. Com um copo na mão, ela se deixa levar. E no calor do momento, não quer se preocupar. E no amanhã, com a ressaca a lembrar, ela sorri ao pensar que foi bom demais. Porque naquela noite ela viveu pra valer. Queria curtição e conseguiu, sem duvidar o como ela fez.